deixa rolar. A vida não espera, o tempo não vai parar. O amor é um jogo arriscado, não quer saber se é certo ou errado. Chega perto e fica do meu lado, que eu vou apagar a luz e tudo vai clarear, mostrar que vale a pena, que é só saber chegar. Vale a pena, que é só saber chegar.